mudah. Hey. Karena muito bom. O ritmo e o tema, né? Vamos assim, ó. Ah. Sigo clareando a visão e a molecada aí que tá sem visão. Pega aqui, melhor sair dessa ilusão. MCs perdidos com mic na mão. Não, não, não, não. Aquele que você não esperava. É o fim do jogo, bate em retirada. Eu cheguei aqui, segura essa pedrada. E a próxima parada é não ter mais parada. Vocês não representam hip hop, vão acabar em choque se eu entrar nesse assunto e só. Sabem do que assistem no repórter, não me falem de Glock. Se não conhecem um barulho, Vila Cruz estilo Bagdá. Rap game, eu sou fogo e palma. Quero lá então, quero lá, quero marolá e eu moro lá. Droga se tem pra vender, sempre tenho pra comprar. Seu nariz vai matar você, playboy. Eu vim avisar. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Zona Norte, RJ, tem uma criança na idola. Desistiu de jogar bola, mataram outra criança na escola. E aí não teve aula não. Prefeito já tinha ido embora, muita pressa. Deu a hora, fez visita, tirou foto e todo mundo bateu palma. Puta que pá. Você não quer isso pra sua vida? A mãe espera um filho que não vem. Hip hop e amor pela vida. Jamais amor pelo que se tem. Você não quer isso pra sua vida? A mãe espera um filho que não vem. Hip hop e amor pela vida. Jamais amor pelo que se tem. Não é, não é. Show, show, show.